queres conforto e paz. Nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade, não colherás a alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte. Bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura.